Batata doce, Eliane Santiago. Batatinha doce não é algodão, pois algodão é doce, mas a batata não. Como não? Se de doce tem batata e de algodão não tem, não? A batata pode ser frita, mas o algodão não. Que confusão entre a batata e o algodão. Depois de tudo isso, é melhor comer um pão. Pão doce ou salgado? Fresco ou esquentado? Pão duro como batata ou molinho como algodão? Ah, não sei não. Como vou agora tomar essa decisão entre a batata, o pão e o algodão? Se de todas as maneiras gosto do doce da batata, do açúcar do algodão, do salgado do pão, pois então escolha sua refeição e saboreie com satisfação, sem se preocupar, pois todos têm uma condição. E vão preencher seus olhos, estômago e emoção.